Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparar para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor. Eu quero ver os crentes felizes e contentes dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparar para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver os diabos no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os presbíteros em um só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro. O amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus. Eu quero sair ao campo e ver o Espírito Santo batizando. Eu quero ir ao mundo inteiro ser um mensageiro do Pai soberano. Eu quero estar com a Bíblia aberta e na hora certa dizer assim: eu sinto o amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparar para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim.